pensei meu começo no rádio. Passei a ser cantor dos mares, da Bahia, aquela coisa, tive títulos. O Miranda disse que ia passar lá em casa para me pegar da pensão para levar na casa da Carmen Miranda. Ele tomou um susto. Quando cheguei na casa da Carmen Miranda, aquela linda mulher, metida num costume short, com camisa ligada, e tal, um pano na cabeça, um lenço bonito e tal, e ela muito alegre. Então, o baiano está aqui, cante aquela música que você cantou domingo na transmissora, que o Braguinha falou, que o Almirante falou. Almirante, vem cá. Aí eu peguei o violão e tal. O que é que a baiana tem? O que é que a baiana tem? Tem torso de seda, tem. Tem. Tem brinco de ouro, tem. Tem. Corrente de ouro, tem. Tem. Tem pano da costa, tem. Tem. Tem pasta rendada, tem. Tem. Pulseiras de ouro, tem. Tem. Tem pano da costa, tem. Tem. Tem saia engomada, tem. Tem. Sandália enfeitada, tem. Tem. Tem graça como ninguém. Como ela requebra, tem. Quando você se requebra, caiu por cima de mim, caiu por cima de mim, caiu por cima de mim. O que é que a baiana tem? O que é que a baiana tem? O que é que a baiana tem? Tem torso de seda, tem. Tem brinco de ouro, tem. Corrente de ouro, tem. Tem pano da costa, tem. Tem saia engomada, tem. Sandália enfeitada, tem. Só vai no bom fim quem tem. Só vai no bom fim quem tem. Um rosário de ouro, uma bolota assim, que não tem balangandas, não vai no bom fim. Um rosário de ouro, uma bolota assim, que não tem balangandas, não vai no bom fim. Quando vai no bom fim, quando vai no bom fim, quando vai no bom fim, quando vai no bom fim, quando vai no bom fim, quando vai no bom fim. O que ouro tem?